cagada, tô nem aí, tô nas orações. Tô na balada, toda cagada, tô nem aí, só no carão. Tô na balada, tô na cagada. Tô na balada, tô na cagada, tô nem aí, só no carão. Tô na balada, tô na cagada, tô nem aí, só no carão.